jeito que eu sou. Fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. Canta comigo assim, meu. E arranjar uma quenga que talvez me compreenda, quem sabe me dê valor. Assim do jeito que eu sou, fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. Quando eu me juntei com ela, tudo isso eu já fazia. Já fumava, já bebia, já gostava de forró. Já arranjava xodó, sem ter no bolso um tostão. E agora, depois de velha, ela inventou novela, querendo botar bocão. Vou largar dessa mulher e arranjar uma quenga que talvez me compreenda, quem sabe me dê valor. Assim do jeito que eu sou, fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. Canta comigo assim, ó. E arranjar uma quenga que talvez me compreenda, quem sabe me dê valor. Assim do jeito que eu sou, fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. Eu sou fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. Vou largar dessa mulher e arranjar uma quenga que talvez me compreenda, quem sabe me dê valor. Assim do jeito que eu sou, fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. De fumar não vou deixar, de beber muito pior, nem tão pouco de dançar, nem de arranjar xodó. A mulher que me quiser tem que me aceitar assim. Nasci torto, morro torto e não ligo nem um pouco que ninguém fale de mim. Vou largar dessa mulher e arranjar uma quenga que talvez me compreenda, quem sabe me dê valor. Assim do jeito que eu sou, fumador e biriteiro, forrozeiro e sem dinheiro, metido a namorador. E a galera, hein?